Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar. Meu caminho, minha fé vai me guiar. Sobre esse chão de tantas pedras e espinhos, meus pés não temem caminhar. Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar. Meu caminho, uma estrela vai brilhar. Sorrindo, a esperança vive sempre em meu olhar. Sorrindo, cantando, como criança, sem confiar. Um lindo dia, a alegria vai chegar. Vai brilhar, uma estrela vai brilhar, o meu caminho. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Horário reservado ao Partido Democrático Trabalhista. Horário reservado ao Partido Democrático Trabalhista. Horário reservado ao Partido Democrático Trabalhista. Horário reservado ao Partido Democrático Trabalhista. Começa com K, termina com A. Pela primeira vez o choro do meu filho, nem imaginava o que enfrentaria. Sou Camila, advogada e mãe do Caio, que tem paralisia cerebral e depois enfrentou um transplante de medula. Camila, mulher guerreira, Camila pra mudar. Já vivi batalhas bem mais difíceis que essa eleição. Hoje, ajudo famílias com angústias parecidas. Encaro essa caminhada com leveza no coração e humildade. Se os cearenses entenderem que a nossa missão deve ir para o Senado, lá estarei. Mas quem decide isso não são os políticos, é você. Paz e bem, eu sou Eduardo Girão e estou senador da República. Fui eleito em 2018, quando todas as pesquisas apontavam a vitória de outro candidato, o Folga. Eu tenho certeza de que quando o cearense conhecer a história da Camila, vai se convencer de que ela é o melhor nome para estar ao meu lado lá em Brasília. 700, começa com K, termina com A. Fala moçada, Capitão Wagner. É uma honra e uma alegria Camila e eu estarmos juntos novamente. Vamos trabalhar muito para fazer a mudança que o Ceará precisa. A causa da inclusão me trouxe até aqui. Hoje, a minha maior causa é poder cuidar das famílias cearenses. Começa com K, termina com A. K, B, lá. final. Esse detalhe faz toda a diferença. Coligação União pelo Ceará. União Brasil, Avante, PTB, Republicanos, PL, PROS, Podemos. Horário reservado à coligação do povo, pelo povo, para o povo. Horário reservado à coligação do povo, pelo povo, para o povo. Horário reservado à coligação do povo, pelo povo, para o povo. Horário reservado à coligação do povo, pelo povo, para o povo. Horário reservado à coligação do povo, pelo povo, para o povo. Horário reservado à coligação do povo, pelo povo, para o povo. Começa agora. O Ceará, três vezes mais forte. Camilo Santana, senador. 131. Somos mais de 9 milhões de pessoas vivendo em 148 mil quilômetros quadrados. Entre mar, montanha, sertão e 184 cidades. Somos o Ceará, um estado de união. Unir sempre para multiplicar nossa energia, para criar 3.800 obras e 345 mil empregos diretos. Unir para colocar 130 mil alunos em tempo integral. E nessa retomada, unir forças no mutirão para zerar cirurgias. A gente sabe que a vida está difícil. Por isso, a gente se une para garantir comida no prato e levar o mais infância às crianças. O Vale Gás para quem precisa e o Ceará Cred para dar crédito e oportunidade de recomeçar. Eu sou da luta, da esperança, do diálogo e do trabalho, da segurança, vacina no braço, ensino integral, comida no prato. A união de forças fez a gente superar muitos desafios. Imagina agora, a força da união com Lula presidente, Elmano governador e eu como senador. Pense nisso. O Ceará, três vezes mais forte. Camilo Senador, 131. É o Ceará, três vezes mais forte, 131. Camilo e você. É o Ceará, três vezes mais forte, 131. Camilo e você. Camilo é meu senador, 131, 131. Camilo é meu senador, 131, 131. Camilo é meu senador, 131. Coligação Ceará cada vez mais forte. Federação Brasil da Esperança. Fé Brasil. PT, PCdoB, PV, PP, MDB, PRTB. Federação Pessoal Rede Solidariedade. PDT. Eu sou Marcos Sobreira. Trabalhei incansavelmente para melhorar a vida do cearense. Já fizemos muito, mas estou cheio de novas ideias para fazer ainda mais pelo nosso Ceará. Marcos Sobreira, 12333. Estou com Roberto e Ciro. Na Assembleia, vou continuar defendendo a descentralização das indústrias para o interior, dando oportunidade às famílias e jovens que estão se qualificando no ensino técnico e superior. Vote Oriel Filho, 12555, com Roberto e Ciro. PSB. Sou Margarete Barbosa e estou em defesa das mulheres, da democracia e dos movimentos sociais. Estou com você e com Roberto Cláudio. Vote 40777. Sou Rebeca Mota. Estou candidata a deputada estadual através do mandato coletivo Mulheres Atuantes. A sua voz pelo Ceará. Por mais mulheres na política, vote 40013. Estou com Roberto Cláudio. Sou Gracinha Rodrigues, filha de Canindé. Estou candidata a deputada estadual com o número 40277. Com Roberto Cláudio. Gracinha Rodrigues, 40277. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do MDB. Olá, amigos e amigas. Sou Carlos Bandeira, amante da cultura nordestina, inclusive dos esportes equestres. Conto com o apoio e a confiança de vocês. Vote 15-115. Sou Felipe Aguiar. Nossa voz será em defesa do incentivo à inovação tecnológica e do fortalecimento do empreendedorismo. Vote Felipe Aguiar, 15-5-5-5. Quer investir mais na educação, assistência social em todas as escolas, incentivar o homem do campo e aumentar o número de habitações para pessoas carentes. A Golpim conta com você, 15-007. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do PT. Olá, meus amigos cearenses. Venho novamente pedir seu apoio e voto de confiança para darmos continuidade ao trabalho que iniciamos em 2002 no Parlamento Cearense. No dia 2 de outubro, vote João Jaime 11 mil. Olá, amigos e amigas. Sou Almir Bier, filho de agricultor, 4 vezes prefeito de Itatira. Quero lutar para melhorar a vida do homem e da mulher do campo. Conto com seu voto. Almir Bier, 111-13. Estamos juntos. Sou Sérgio Freitas, da nossa Mara Mombaça, no Sertão Central. Candidato a deputado estadual com o número 11777. Vote 11777 e arrume mais votos para mim. Meu Instagram é Sérgio Freitas 1177. Renovação e respeito, vida do povo para o povo. Vote nos candidatos e candidatas da Federação Fé Brasil. PT, PCdoB, PV. Sou o primeiro agricultor deputado estadual no Ceará e faço parte do time do Lula. Trabalho pela garantia de comida, emprego e renda para o povo cearense. Conto com você para seguir nessa luta. Vote Moisés Braz, 13333. Tô com Elmano, Camilo e Lula. Sou Luana Valim, mulher negra, trans, militante da causa dos idosos, com projeto para o primeiro emprego. Luana Valim, deputada estadual, com o número 13220. A voz da população LGBTQIA+. Sou Pedro Lobo, 1311. Nasci no Crato e venho dos movimentos sociais. Defendo a geração de emprego e renda, a agricultura familiar, a educação e a saúde de qualidade. Compromisso de quem faz. Peço seu voto. Pedro Lobo, 1311. Sou Juliana Lucena, candidata a deputada estadual. Quero ser a voz da mulher, da juventude, dos autistas, do agricultor, do Vale do Jaguaribe e de todo o estado. Para deputada estadual, vote Juliana Lucena, 13555. Olá, meu povo, sou Cacique, candidata indígena a deputada estadual. Avante, guerreiros e guerreiras, com 65234. Resistir para existir com 65234. Oi, cearense. Lutarei por mais dignidade das nossas forças de segurança pública e por segurança de qualidade ao nosso povo. Sou o coronel Ronaldo Caracas, número 1488. E estou com o Capitão Wagner, governador 44, sem medo de mudar. PTB. Chico do Poço, candidato a deputado estadual, meu número 70-400. Estou com o capitão. Vote Luzia Santos, 70-670, que em todas as situações fecha. Estou com o capitão. Avante. Conheça os deputados da mudança. Olá, meus amigos, meu nome é Paulo Wagner, sou da Ibiapaba e quero ser o seu representante da nossa região, que é tão esquecido por sempre votar em pessoas de fora que somem após as eleições. Eu quero ser o seu deputado estadual para lutar pela construção do nosso hospital regional, nossa universidade pública estadual e federal, nosso IML, Corpo de Bombeiros, Centro de Hemodiálise e, principalmente, vamos lutar por mais investimento para desenvolver a agricultura, o turismo, o comércio, a indústria, para gerar mais oportunidade de emprego e renda em nossa região. Vote, Paulo Wagner, 44000, estou com o Capitão Wagner, governador, 44, sem medo de mudar. Você que defende seriedade na política, comece com o seu voto e conheça o candidato que você vai escolher. Veja o que eu fiz. Acabei com a aposentadoria do governador, que se aposentava com apenas 6 meses de mandato, com salário de desembargador. Sou autor da ficha limpa, que proíbe ficha suja assumir cargo político no estado do Ceará. Sou Heitor Ferro, deputado estadual, 44333, e estou com o Capitão Wagner, governador, 44, sem medo de mudar. Olá, meu irmão cearense, sou o Sargento Reginaldo, estadual do Capitão, com o número 44190. Por um Ceará com mais segurança e que valorize de verdade nossos policiais e bombeiros. Um Ceará com mais oportunidade de trabalho e menos perseguição a quem produz. Quero lutar pela saúde visual de nosso povo com um serviço de optometria na rede pública de saúde. Sargento Reginaldo, deputado estadual, 44190. Com o Capitão Wagner, governador, 44, sem medo de mudar. União Brasil. PSD. Esse ano nós vamos ter a oportunidade de escolher o futuro do nosso Brasil e do nosso Ceará. E é por isso que eu estou aqui, me colocando à disposição do povo cearense. Meu nome é Keita Dias, meu número é 55888, estou com Roberto Cláudio. Sou Michele Pacheco, deputada estadual PSD 55600, itapipoquense, mãe e esposa. Lutarei pelos direitos das mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Estou com Roberto Cláudio. Sou Sávio Pontes, candidato a deputado estadual com o número 55111. Temos muito potencial para crescer através do trabalho e da geração de renda. Vamos trabalhar por isso com coragem e energia. Sávio Pontes, 55111, com Roberto Cláudio. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual da Federação Pessoal Rede. Estamos juntos com o Lula para derrotar Bolsonaro e sua política de morte. Queremos seguir na Assembleia Legislativa, defendendo direitos e natureza. Para deputado estadual, Renato Roseno, 50-500. Meu povo, o Ceará ainda tem jeito. Sou o pastor Lauro, número 19-123, estou com o capitão. Olá, sou missionário Evanilson Barbosa, candidato a deputado estadual, comando 19000, renovação, faiação, estou com o capitão. Meu povo, o Ceará ainda tem jeito. Sou pastor Lauro, número 19123, estou com o capitão. Podemos. Horário reservado ao Partido Novo. Horário reservado ao Partido Novo. Horário reservado ao Partido Novo. Começa agora o programa eleitoral do PL. Olá, amigos e amigas, eu estou aqui para pedir que conheçam e votem nos candidatos a deputado estadual do PL do presidente Bolsonaro 22. Que com verdade e fé leva liberdade para o povo brasileiro e vai, com os deputados estaduais do nosso partido, contribuir para a melhoria de vida das pessoas, apoiando para governador o capitão Wagner. Pelo bem do Brasil e do Ceará, para governador, capitão Wagner 44. E para presidente Bolsonaro 22. E deputado estadual é do PL, viu? Termina agora o programa eleitoral do PL. Horário reservado ao Partido Republicano da Ordem Social. Horário reservado ao Partido Republicano da Ordem Social. Horário reservado ao Partido Republicanos. Horário reservado ao Partido Republicanos. Horário reservado ao Partido Republicanos. Horário reservado ao Partido Republicanos. Horário reservado ao Partido Republicanos. Horário reservado ao Partido Republicanos. Horário reservado ao Partido PSDB Cidadania. Horário reservado ao Partido PSDB Cidadania. Horário reservado ao Partido PSDB Cidadania. Horário reservado. Partido PSDB Cidadania. Começa agora o podcast de Roberto Cláudio, governador. Olá, meu lindo Ceará, eu sou a Mariana. E eu sou o Márcio. E começa agora o podcast do nosso futuro governador. Me conta aí, Márcio, sobre o que é que a gente vai falar hoje. Mariana, o assunto de hoje é saúde. Roda a vinheta aí. Roberto Cláudio Pote. Muitos exames, diagnósticos e tratamentos precisam ser feitos em Fortaleza. O paciente tem que se preocupar com deslocamento, hospedagem, alimentação dele e do acompanhante. E muitas vezes a pessoa até desiste do tratamento. Rapaz, a coisa tá complicada. Com certeza, é um tema super delicado pra gente tratar. Quem tá aqui pra falar com a gente é a pessoa mais preparada pra isso. Ele é médico, PhD em saúde pública e já foi duas vezes prefeito de Fortaleza. O homem é bom mesmo! E eu tô aqui com quem? Olha o Roberto Cláudio aí, né, Ceará! Oi, Mariana, oi, Márcio, um abraço pra vocês. Para as irmãs e irmãos cearenses que estão nos acompanhando. Roberto, a saúde é um tema que precisa de muita experiência para trabalhar, não? Realmente, Mariana, é uma das áreas assim, mais delicadas da administração pública. Veja, a gente teve o cuidado de pensar na viabilidade técnica, mas também a sensibilidade de pensar em como aliviar o sofrimento das pessoas. E fizemos isso em Fortaleza, mas não foi o suficiente, porque milhares de pacientes de outras regiões não têm a quem recorrer e vão para a capital. Por isso, vamos criar o Hospital Regional do Câncer, com 5 unidades. Nossa ideia é encurtar a distância entre o tratamento e a cura. O Hospital Regional do Câncer, isso é emocionante, gente. Isso é que eu chamo de governar com razão e coração. Sabe o que é, Mariana? Só quem atravessa uma via crucis dessas sabe o tamanho da dor. E o governo do estado não pode fechar os olhos ou deixar para depois. Tem que ser para já. Governador é 12. Olha, então eu convido você e os nossos ouvintes para continuar esse papo necessário nas redes sociais, pode ser? Na hora, Mariana, vamos sim. Bora, meu povo, agora mesmo no Instagram, Roberto Cláudio Oficial. A gente vai continuar falando sobre saúde e é com ele, com Roberto Cláudio 12. Esse foi o Roberto Cláudio Pod, o podcast do Roberto Cláudio Governador 12. Experiência para fazer diferente. Competência para fazer melhor. Coligação do povo pelo povo para o povo. PTPSB, PSB, PNL, Patriota, AGP, PSCBC. Começa agora o Ceará 3 vezes mais forte. É o Mano 13, governador. Advogado da nossa gente, é o Mano, deu a mão a quem precisou. Sempre do lado do povo, como Lula ensinou. Lula, o Ceará avançou muito com Camilo e Zoga. Meu mano, é a pessoa certa para dar continuidade a esse grande trabalho que tanto beneficiou os cearenses na capital e no interior. Eu e o mano vamos cuidar do povo com muito carinho, porque cuidar das pessoas é mais do que uma escolha, é uma missão. Eu quero Lula, Camilo e Almano, o Ceará 3 vezes mais forte. No caminho certo é com eles que eu vou. É o Mano 13, nosso governador. Filho de agricultor e de uma professora, Elmano encontrou muito cedo a grande missão da sua vida. Eu tinha 16 anos, eu nasci em Baturité e lá tinha um padre chamado Padre Faios. Esse padre passou a fazer um trabalho pastoral, de organizar famílias em comunidades carentes. Isso para mim era muito claro, era muito, muito concreto, que tinha essa fome, essa falta de moradia. E eu vivenciei e vi aquilo à minha frente. De família religiosa, Elmano aprendeu em casa e na escola os valores que até hoje marcam a sua caminhada. Ouça o testemunho do padre Rezende. E Elmano incorpora tudo isso. De um homem de Deus, mas homem do mundo. Um homem que está no mundo, mas também está em Deus para transformar o mundo. Para seguir transformando o mundo, Elmano se formou advogado. E aí me despertou a ideia de ser advogado. Fui vendo o quanto era importante as leis, a Constituição. Dedicado e competente, Elmano seguiu a sua missão como advogado do povo. Eu fui morar em Brasília e eu tive aí a oportunidade de advogar para trabalhadores do Brasil inteiro, acompanhar o processo junto ao Supremo Tribunal Federal e também tive a oportunidade de atuar no Tribunal de Contas da União e ao mesmo tempo conhecer de legislação na parte de licitação, na parte de administrativa dos órgãos governamentais. Elmano voltou de Brasília para ser coordenador do orçamento participativo e ajudar na parte financeira do governo. Logo depois, tornou-se secretário de Educação de Fortaleza. Pra ser feliz, pra seguir em frente, eu quero a força dessa união. Eu quero o Mano cuidando da gente, com mais saúde, segurança e educação. É o Mano, é crescimento, oportunidade, emprego, renda, trabalho, inovação. Lula, Camilo e o Mano sempre tiveram o mesmo projeto de cuidar das pessoas com crescimento para todos. Ouça o que o Camilo Santana diz. Então, Elmano foi eleito deputado estadual e, no meu governo, ele passou a ser um dos mais importantes representantes da Assembleia Legislativa para defender os projetos de interesse do povo cearense na Assembleia. Elmano de Freitas. Agora, a minha missão é ser governador e fazer esse projeto avançar muito mais. Eu quero Lula, Camilo e Elmano, o Ceará, 3 vezes mais forte. No caminho certo é com eles que eu vou. É o Mano 13, nosso governador. O Ceará, 3 vezes mais forte. É o Mano Freitas, uma potência de governador. Mano, eu vou. Organização Ceará cada vez mais forte. Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, PP, MDB, PRTB. Federação Pessoal Rede Solidariedade. Algo que tenha mudado em mim? Claro, o cabelo, a unha, o perfume. Ah, e o principal, o voto. Aí me conhece. O cearense está assim, mudando e querendo um governo novo. Cansou de esperar que os mesmos de sempre realizem uma mudança que ainda não realizaram, mesmo estando há 16 anos no poder. Sou o capitão Wagner, estou pronto para atender a esse pedido de um Ceará sem medo de mudar. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vem com a gente. Eu vou de Wagner, eu vou de 44, sem medo de mudar. Eu vou de Wagner, vou com meu capitão pra renovar o Ceará. Vem com capitão para renovar e mudar o Ceará. É só ouvir a voz das ruas, das cidades, da capital, do interior, para entender o que o cearense deseja. Mudança! Mas não pode ser mudança de faz de conta. É mudança de verdade, começando pela segurança pública. Hoje, mais maduro, mais experiente, vejo que quem quer resultados diferentes tem que fazer algo diferente. E por isso, fui para os Estados Unidos, para entender como funciona uma das polícias mais respeitadas do planeta, o FBI. Nos Estados Unidos, conheci o diretor do FBI, Jorge Pirro, que vai nos dar todo o suporte para o nosso governo varrer a violência e os bandidos para bem longe. Como ele mesmo fala nesse áudio traduzido. Hello, I'm George Pirro. Olá, eu sou o George Pirro. Captain Wagner personally met with me at the FBI. Capitão Wagner se reuniu comigo no FBI. January 1st, 2023, I will be there with him to change. 1º de janeiro de 2023, eu estarei lá com ele para mudar o Ceará. É assim que meu governo vai combater e vencer o crime organizado. Com inteligência, estratégia, pulso firme e parceria com o governo federal. Vou dialogar com qualquer presidente que seja eleito, não importa o partido. O meu lado vai ser sempre o lado dos cearenses. E o lado dos cearenses é o lado da mudança. E pra vencer a violência, sou lá no FBI e na polícia americana. E e a tecnologia garante mais segurança. Responde o zap, capitão. Capitão Wagner, muitos políticos prometem segurança. Eu queria saber por que a gente deve achar que o senhor é diferente? A maior diferença é que a gente viveu na pele. Eu cresci na periferia, tirei serviço em viatura e enfrentei o crime organizado. Então a gente vai ter um olhar diferente para a segurança. Não dá, é para seguir como está. A mudança tem que acontecer. A gente ser feliz, proteger saúde, emprego, segurança. O nosso Ceará é feliz. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você não teve a oportunidade de nos ouvir desde o início, não tem problema. É muito fácil nos encontrar. Você encontra o capitão em qualquer lugar, em qualquer momento na tela do celular. Siga a gente no Insta, arroba Capitão Wagner Souza. E chama a gente no zap, 85-98-992-1095. A gente se vê por lá. Termina aqui o programa do Capitão Wagner Governador 44. Coligação União pelo Ceará, União Brasil, Avante, PTB, Republicanos, PL, PROS, Podemos. Encerra-se nesse momento a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504/97. Atenção, emissoras afiliadas. Em 5 segundos, Ceará News. Apoio, Uninta, seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Bom dia, são 7 horas e 26 minutos. Estamos começando mais uma edição do Ceará News. Hoje é segunda-feira, dia 29 de agosto. Hoje, daqui a pouco, teremos o início de uma sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje, vamos receber o candidato Capitão Wagner. Donizete Arruda, que excepcionalmente nesses dias de entrevista não teremos a conexão Brasília-Ceará, mas está conosco agora para fazer essa abertura oficial. Bom dia, Donizete. Ceará News, muito feliz em colaborar com a democracia. Uma palavra tão bonita, tão importante e às vezes, quase sempre nos últimos tempos, tão ameaçada. Há uma disputa eleitoral, seja para a presidência da República, seja para o governo, Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas e Câmara Distrital em Brasília, no Distrito Federal. A gente começa hoje essa sabatina recebendo o Capitão Wagner, amanhã já confirmado o candidato do PT, Eumano Freitas, e as perguntas são aquelas que eles não querem que você faça, mas nós faremos. Falar nisso, Donizete, como foi que você analisou o primeiro debate dos candidatos à presidência ontem pela Band? Um debate muito tenso, né, Luciano? O presidente Jair Bolsonaro, muito fiel a ele, perdeu a cabeça quando não devia, mas ninguém controla ele. Discutiu com a jornalista Vera Magalhães e trocou insultos contra Lula e Ciro. Foi um debate onde o Lula jogou pelo empate, mas no final só o eleitor sabe quem ganhou. O debate foi tenso, demorado, e as pesquisas qualitativas mostram que foi o jogo do empate-empate. Ninguém queria perder, Luciano. O embate nos bastidores provou como é que está o clima, não é isso? Já houve até troca de insulto entre o Janones e o Ricardo Salles. Mas nós já falamos muito, Luciano. Agora você já está chegando aí. Capitão Wagner é o candidato. Se prepare, Luciano. Vamos buscar o homem. E aperte ele. Aperte com força. Como se fosse ele calçasse 40 e você botasse o sapato 31. Aperte o homem. Vamos então começar dentro de instantes a nossa entrevista, uma sequência de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Ceará, hoje recebendo o Capitão Wagner. E desde já agradecendo a todos os ouvintes que nesse momento sintonizam o programa através de 28 emissoras em todo o estado do Ceará. Aqui em Fortaleza estamos ao vivo para a Rádio Canaã 93,5. E já recebendo agora nos estúdios do Ceará News, deputado já afastado e agora candidato ao governo do estado do Ceará, Capitão Wagner. Primeiro, seja bem-vindo ao Ceará News, candidato.